Oh. aí pelos gerais, fui ver a minha querida, que a saudade era demais. Sua casa achei tudo desiguais, eu peguei na sua mão, eu encontrei certos sinais. Cheguei na sua casa numa hora tão excelente, você veio me receber com um sorriso tão decente. Desariei meu cavalo, passei para o lado de dentro, chegou outro seu amante naquele infeliz momento. Triste, meu corpo todo tremia. Você ainda me perguntou se alguma coisa doía. Pelejei pra responder, mas a fala não saía, e a palavra do desprezo da sua boca surgia. Recebi o seu desprezo e a sua ingratidão. Nasceu uma chagra de dor dentro do meu coração. Foi uma hora maldita que eu caí nessa ilusão. Neste mundo, ai, é quando a sorte não dá. A sorte não dá, arrisquei a minha vida somente pra te amar. Você diz que era melhor desta vida nós deixar, dei a triste despedida para nunca mais te amar. Quando não precisa mais. bebeu.